não posso esperar. Aqui é a Juliette, autorizado final da ONA 7, aguardando autorização para pouso. BR-12. Adoro trip 5595 no Pátio 1, no pushback acionado. 5595 autorizado, pushback acionamento de cima-taxi. Maravilha, ciclo. Aqui é do Juliette. Mike, essa é Juliette, check trem, livre pouso, cabeceira 1-7, vento 1-40 graus, não até mais. BR-12. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4207 a 7 minutos. Azul 4207, QNH 10-8, continua aproximação, reporte baixada travada. 18, reporta baixada travada, azul 4207. Tá de bom. Ente é ponto para o da Barra, Graphic Risk. Até eu acho que a Zulu prefeito. Afirma, aguarde cópia. Secretário do comandante. O 4207, cheque trem, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 150 graus, 10 mais. Baixado travado, tem livre pouso azul 4207. Juliette no solo aos 38, faça backtrack, reporte pista livre. Golf Mike Alpha, segue o Bravo Eco 58, que irá para Bata. Reporte alinhado, pronto. Golf Mike Alpha. No 397, visual com um Eco 190 da Azul. O 273 é autorizado, 4000. O ajuste Salvador é 1008. Hotel, acho que Azul autorizado, Serra Novembro. Transponder 0110, sobrevoo na Praia do Forte, 500 pés, decolagem com Pula Nordeste, frequência do controle 120.8. Cancelo o cotejamento correto, rapaz, pronto. Zona 3198, estabilizado, completa final, checa o trem, torre 1895. 295, 3198, obrigado. Rumo 260, desça para 3000, ajuste 1008, Cruz de Duna. Boa do Duna, descendo para 3000, 260, vou lá. Contorno ao pátio, Indian Alpha, no ponto de espera, torre 118, desse 995. Voltímetro 1018. Afirma. Hotel Cancelou, reporte fora do sol. Ciente. Hotel Cancelou, decolado aos 4-0. Estamos controlando a frequência 1-0-8. 1-2-0-8, a manobra está Cancelou. Alfa me chamando da Juliette. E a Alfa vai chamar a Juliette para 207. Sr. Salvador Bandeira 319, sinal baixar travado. Uno 260, chamado. Tan 3198, continue aproximação, aguardando pista livre, QNH 10, 18. Aguardando, tá 3198. Aqui Alfa, mantenha a posição e aguarde, fechando as aeronaves para pouso na 10. Uno 40? Afirmo, tá autorizado para Recife, nível 350. Decola da 10. Texto da saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5561 é o código transponder, 120.8 a frequência do controle. Autorização 350 para Recife. Decola da 10, com primeira curva esquerda, texto da PUCA, transição Aracaju. 5561 é o transponder. 1208, o controle chama ao 1040 da Senac. Potente. 3198. 983, posição 200. Positivo 983, centro 1251, secundário 3325. 251, 3325, boa tarde. Boa. Grande Salvador, muito bom dia, Gol no 397.700, Nadael. Gol no 397, contato radar, sobre o nível de voo 360 na saída da El. 360, Nadael, no 397. Trip 5595, ponto de espera, pronto de colagem. Trip 5595 autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha e mantém cabeceira no zero, trip 5595. India Novembro Alfa autorizado, alinhar e manter cabeceira 190. Então, 3198 no solo, aos 43, livre à direita, chame solo na frequência 120.9. 3219, obrigado, bom dia. Via Juliette para o 01. Via Juliette para o 01, para 207. 1260, vai seguir o 300. Gente, o 260 desce para 2000 para interceptar o ILS. É posto estabilizado. O ajuste permanece no 08. 2000 é reportagem estabilizada. 260, boa. 5595 autorizado, decolagem de cabeceira 10, vento 130 graus 089. Livre a decolagem, trip 5595. Sequências visuais, reporta o farol da barra. Reportará farol da barra, Golf Michael. Novembro Alfa, aguarde. Novembro Alfa autorizado, coloca cabeceira 17, vento 140 graus, 099. Atingindo 4.000, autoriza 2.000 para buscar a defesa. Afirmativo, o 2733 está autorizado 2000 após pelo e para interceptar o ILS, segunda. O 2733 do ajuste permanece no 08. 2000-108 para interceptar o ILS, segunda. O 2733. Trip 5595, decolado aos 45, chame o controle na frequência 120.8. Controle 1208, grato, bom dia. Bravo Kilo Luiz, que liga a frequência e bom toque remetida em Valença. Nosso cruzamento do campo, Indiana Numeral. 3 que já está autorizado. Após o seu ingresso no 2, ok? E após o aeronave de tarefa no 03, sigo por 02, meia, no contato do trânsito. Torre 60, completa final, checa o trem, torre 1895. Ufa, chame o controle na frequência 120.8. 1208, Índia na Vendera Alfa. 1895, bom pouso. 1895, boa. Voo 260, tráfego avistado, QNH 1018, só informando um Charlie 1900 no setor norte que não irá interferir na sua aproximação. No nível a 1 mil pés. Defesa do tráfego, livre pouso do gol 1260, boa. 1260, cheque trem, livre pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 099, QNH 1018. Livre pouso do gol 260, tá confirmado. No 260, cheque trem, livre pouso, cabeceira 10. Baixado, travado. Escuta. Gente, Índia 9 Uber Alfa, condições visuais no corredor forte. Condições visuais no forte, Índia 9 Uber Alfa. Uno 397, chame Recife, a frequência 125, Uno alterne, Uno 3325. 5, Uno 2325, obrigado, bom dia, Uno 397. Bom dia. O 02733, complete a aproximação, torre 1895. 1895, torre 17. Índia Novembro Alfa, atento para o tráfego de um Bravo, hotel 06, na corredor forte, a 510. Gente do tráfego, Índia 9 Uber Alfa. 23, continue a aproximação, reporte baixado, travado, QNH 1018. Está na 35 e ajustado 1018, 3. Vou falar em calça, prossiga para o nível 085. Qual seria a proa ideal para o destino? 3, 1, 7. Inicialmente, direto ao destino, subindo para 4.500, Golf Mike Alpha. No solo aos 49, líder direito, chame o solo na frequência 121.9. Horário direito, 29, boa. 260. Força aérea 2733, cheque trem, livre pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 109. Trem fixo, livre pouso 2733. Alta bola, eu estou para a onda 1500, Jackson Lândia. Só Paulo Salvador, muito bom dia. Voo 260, livrou à direita. Voo no 260, prossegue via Alfa Juliette pro 8. Alfa Juliette pro 8. 260 da Gol. Bom, mais informa, ele se para 6 mil pés na chegada a Amã. Está presente, autorizado para hoje, toque. Confirma o agente altímetro. 0 no 8, 1018. Tanque 1, Xener 6140, total a bordo 84. Autonomia de 3 horas, alternando Natal. De Alfa, ponto de espera 120, decimal 8, altímetro 1018. Oxa. 1018, de Alfa, ponto de espera 118,95 para o ponto Xener. Área 2733, no solo aos 53, livre à esquerda, reposta pista livre. Torre Salvador, continua o Xené 1140, considera da 10, pronto. Xané 6140, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento 120 graus, 10 nós. Linha decola da pista 10, com Xané 6140. O Saíra 2733 ao estacionar frequência livre. Eco Tango Índia, chame torre em 1895. Oscar Zulu, controle Salvador. Hotel Oscar Zulu, controle Salvador. De frequência, Hotel Oscar Zulu. Oi, Salvador. Bom dia, Papa Tango, Eco Tango Índia. Próxima Alfa Panda. Papa Tango, Eco Tango Índia. Vento 120 graus, 10 nós, QNH 10 no 8. Confirme pouso na 17. Afirma, pouso na 17. Papa Tango, Eco Tango Índia. Reporte 3 milhas da 17. Reporta 3 milhas da 17, Eco Tango Índia. Oi, Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Decolou aqui da área Zulu, aqui do Batalhão de Choque, intenciona cruzamento aí do eixo da 17 para pouso no CAP. Está agora mantendo aqui o setor da área do Batalhão, esperando autorização. Guardião 07, confirmando destino é o CAP? Confirmo. Chané 6140, decolar 257, chame controle na frequência 120.8. 608, 6140. Mike Eco Oscar, prossiga. Mike Eco Oscar, reporte para táxi. Guardião 07, agilizando, autorizando o cruzamento da 17, reporte no farol de Itapuã. Portará no farol de Itapuã, Guardião 07. Mike Alfa autorizado 085. Reporte atingido e quando possível estimado para o pouso. Estimado pouso 1455. 1455, copiado. Uniforme, Mike, uniforme, prossiga para 2000 pés na proa de Duna. 2000 na proa de Duna, Duna, uniforme, Mike, uniforme. Autorizado, autorizado. Reporte no farol do Itapuã, Guardião 07. Pede. Controle Salvador, uma boa, China 6200. 6200, desce para o nível 050, chegada Mali. 050 na Mari, pode voar ITAP ou 6200? Autorizado. Graças. Eco Tango Índia, final de 3 milhas, 17. Eco Tango Índia, cheque trem, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 120 graus, 109. Confirme parte de estacionamento. Aproximou para o parte 4. Ciente, autorizado pouso 17, vento 120 graus, 109. Tango, Eco, Tango Índia. Autorizado, Eco, Tango Índia, baixado, reprovado. Papa Tango, Eco, Tango Índia, está tentando a pássaros no final da 17. Não copiou a última. Papa Tango, Eco, Tango Índia, só tentando a pássaros na curta final da 17. Positivo, obrigado. Guardião 07, chame controle na frequência do 20.8. 28. Informa que uniforme inicialmente 2.500. Positivo 2.500, uniforme. Olha, Salvador, é o Guardião 07. É posto final o pouso, Guardião 07. 7. Romeu Passando pelo Romeu Oscar, mantendo as condições visuais, no 1500 pés, via corredores, reporta Paripe. Acho que até aquilo prossiga. Tati, que se encontre pista que decola. Sente, está autorizado para Recife, nível 210. Decola da 17, sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem curva à esquerda. 5007 é o código transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Acho que eu tenho aquilo só corrigindo. Vai cumprir o perfil da saída da Puca, Jama e após direto Aracaju. Para acionamento e táxi, vai chamar a torre em 118.95. O altímetro marca 1018. Confirme pessoas a bordo. Afirma. Web 5728, a sua identificação, desça para o nível 050, chegada bom. Corrige, chegada mais. Oxané 6140, chama Recife, 1251, corrige 12545, alterna 126.85. 2545-2685, Oxané 6140. Oscar Hotel, Kilo, prossiga. Reporte para táxi, Oscar Hotel, Kilo. Golf Mike Alpha, subiu para o nível 05, mantém as condições visuais, chama Recife, 12545. Tango Zulu, está autorizado o cruzamento do pátio principal até o pátio 3. Reporta no pátio 3. Saúde, quitou a torre, Guardião 07. Guardião 07, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95. Volta para o Salvador, tudo bom dia. Boa Gol 1738, ação de identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. 060, chegada Mari, voo 1738. Atingiu 2500, faz uniforme, Mike uniforme. Uniforme, Mike uniforme, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte lá estabilizado, uniforme. Trip 5595, a 2 milhas para Coral, serviço radar terminado, chame Léo, 1201. 5595. 0105 no 3. 0105 no 3. 0107, mantém a linha do litoral, reporte no farol de Itapuã. Já na vertical de Itapuã, cara. Positivo. Reporte no farol de Itapuã, Guardião 07. Estabilizado. Ajuste 108. 2018, Oxalé 6200, estabilizado. 07.